Atlântida, todo mundo tá ouvindo a rádio do Jack Johnson, 1 da tarde, tá começando mais uma edição do Pretinho Ba... Que tá Jack Johnson, cara, Jack Johnson foi ontem, cara. Mas hoje tem Floripa, cara. Ah, é hoje em Floripa, tá. Não é teu escravo, não é teu escravo. Não tá, cara, por que isso? O que é acontecendo, cara? O meu não, o meu porque da minha vida cuido eu. Não é um escravinho branco. Eu contratei um escravo lá de Passo Fundo. O negócio é tu cuidar da tua vida, mano. Escravinho, aquele guri. Vai ficar mais aí, fácil pra ti, mim, cuida da tua conta. Vida. É, só falta mandar ele pra tua casa. Vida. Lá. Vai, pessoal, um nós estamos no ar, vamos fingir. Vamos, ô, Marcos, que legal. Vamos fingir. É, cara. Tu é um baita amigo, velho. Tá no ar, tá no ar. Porazinho, grande mestre, cara. Como é que tu tá? Que legal te ver, cara. Faz um pause aí, meu. E aí, Magnata? Esse aí é o melhor personagem. Esse é o Pretinho Básico ao vivo pra todo o sul do Brasil. Ontem teve Jack Johnson em Porto Alegre e hoje tem Jack Johnson em Floripa. E Atlântida é a rádio do Jack Johnson. Ainda. Até as 2 da tarde a gente vai no oferecimento de Coca-Cola, Abra a Felicidade, Nova Skin, um cervejão, se beber não dirija. E as melhores ofertas TIM estão na Colombo. Você pode, você merece, Cagê. E aí, boa tarde. Tudo bem contigo? Tudo certo. O Cagê tá feliz, ao contrário. Não, mas é que a primeira piada também. Aqui já é muito promissora. Eu também tô feliz, O Coré também elogiou o material hoje. O material está ótimo. Não li o meu material, mas deve estar muito bom, né? O teu material tá sempre incrível. Bom, Marcos. Marcos Piange tá com a gente, já brigou o suficiente com o Porã. O Porã brigou o suficiente com o Piange. Tava no ar. Vazou, cara. Ah, não me diz que tava no ar, a gente se dá. Essa relação problemática de vocês foi aberta pros ouvintes. Sim, é muito amor. E a Estrela Móvel é a guria do Patrola. Roda, roda. Rodaica, tudo? Como é que tá o Fetter de férias em casa tá lá? Tá tão mansinho, querido. Tá incomodando muito. O homem de folga em casa só atrapalha, só né? Só incomoda. Não, tu sabe que ele resolve os problemas domésticos, oh, né? Não cria outros. É, todas as lâmpadas estão funcionando, sabe? Pô, que bom. Consertou que tava com problema, mandou fazer armário novo. O que que tava com problema lá, Rodaica? Experimentou umas roupas. Às vezes, assim, algum aparelho de ar-condicionado tem que fazer uma manutenção. Mas é um homem empreendado, então, o Fetter. O armário do banheiro tava quebrado, chama alguém pra ele fazer? Já mandou. Não, ele faz sozinho. Ele faz sozinho. Ele chamou o marceneiro pra que ele fez ele projetou um armário novo pro banheiro. Nossa, olha! É projetista, ele então. É projetista, ele é quase um designer. É um designer de interiores. Se ele desenhou, ele é um designer. Olha só. E os cremes, não acaba os cremes quando ele fica em casa? As tardes pra cuidar das plantas, né? Ah, que legal. Eu tive lá na casa dele e essa semana. E do corpo, Roger? Do corpo ele cuida que hora? Ah, ele malha todos os dias. Ele malha o Judas. Malha pantufa, quem? De pantufa e chambre, de tarde regando as florzinhas. Não, assim. Daí de manhã ele fica de pantufa. Ele conversa com as plantas. Conversa e elas mudam a fisionomia. Impressionante. Qualquer planta que estiver morrendo, o Alexandre ele salva. Tu te bobeia aí, que senão eu vou te cortar o cabelo. Nada. Elas ficam todo dia assim. Nada, ele só planta pepino lá, parece, né? Parece que é. Pepino e mandioca só. É o hortifruti grangeiro completo. E aí tem o Pilates da tardinha, né? Olha, Pilates com designer de interiores é uma coisa que combina. Mas, Rodaica, isso parece o meu dia a dia. É, né? Parece o meu dia isso, acordar, plantar as plantinhas, quando tiro férias Pilates no fim do dia, férias e fico em casa, é a cachaça da tardinha, assim. Passo o dia inteiro me embebedando, depois vou dormir. É, tem bom. Que mas coisa que bom saber desse lado do trabalho doméstico do nosso guru espiritual, Alexandre. Deixa ele, é segunda. Ele tá muito aí? Dedicado. Ele tá ouvindo? Eu não sei. Acho que ele ouve o programa. Ele ouve o programa. Saudade, né, gente? E eu vou dizer uma coisa grave pra vocês. Ele ouve o programa? Ele ouve uma coisa grave. Ele ouve e faz anotações. Rodaica, tem como tu trazer o caderninho assim, meio que na camufla pra gente olhar? Rodaica, a gente tá pagando por esse caderninho. Ô, Rodaica. É mais fino, é um iPad. Eu tô pensando em... Sem pila, Rodaica. Na mão. Sem pila na mão pra trazer. A primeira oportunidade. Traz um iPad pra nós. Eu te dou uma pulseira, eu faço um print e mando por e-mail. Por favor, Rodaica, a gente precisa saber o que ele acha da gente. Já deve estar rolando agora umas anotações. Começar com os destaques do Clique RPS. Boa ideia. Pra ajudar a anotação do nosso querido Fetter lá. Hoje é sexta-feira, 3 de junho, dia mundial do administrador de pessoal. De pessoal? Administrador de pessoal. Administrador de pessoal. ADP. É o ADP. Ah, é o Recursos Humanos. A Mariana ali do Recursos Humanos, né? Aqui é uma pemba, Recursos Humanos. A Marisa. É. A Marisa. A Marisa. Beijo pra Marisa, Marisa que resolve do DP. Todos os PPs. É. Imagina uma empresa como a RBS, 6 mil funcionários, aí pau, Recursos Humanos. Por um, né? Trabalha, bicho. Muito. É. Tem que coordenar férias de todo mundo, claro. Saída de licença, atualizar as carteiras de trabalho. Cartão ponto, né? Relacionamentos entre pessoas da empresa. Então o pessoal do Recursos Humanos para de ouvir o Pretinho e vão trabalhar. Vão trabalhar que tem bastante coisa pra fazer aí hoje. Preço da cesta básica subiu em 12 capitais em maio. Em Porto Alegre, o conjunto de produtos básicos custa R$ 265,00, representando alta de 0,40% em relação a abril. Floripa teve um dos maiores aumentos do país, 1,02%. São dados do Diese, e o Diese diz que o certo seria o salário mínimo brasileiro ser R$ 3.000,00. Olha, seria só. O correto, conseguir suprir as necessidades. Exatamente, né? Para suprir todas as necessidades de lazer, educação e comprar cestas básicas, né? Para alimentação, né? Três contas. R$ 3.000,00 tinha que ser o salário mínimo do brasileiro para ele viver, né? Com dignidade. É 560. Que absurdo. Confirmado o caso de gripe A em São Gabriel, interior do Rio Grande do Sul. O paciente é jovem, de 20 anos, gestante e faz parte do grupo de risco. Olha só. Ela está internada em estado regular no isolamento da Santa Casa de Caridade. Segundo a Secretaria de Saúde, ela não tomou a vacina e, como é gestante, faz parte do grupo de risco. O secretário de Saúde de São Gabriel, o Paulo Forgiarini, afirmou que não tem motivo para pânico e que as pessoas que fazem parte de grupos de risco devem tomar a vacina da gripe. Aí, até primeiro as que caso, não fazem, né? Todo mundo que tiver condição tem que tomar. Importante. É importante. Não teve gripe ao ano passado, né? Não teve. E agora esse ano já teve o primeiro. É que eu acho que a galera relaxou, né? Relaxada. Por não ter tido. Exatamente. Ou então caiu o faturamento da empresa que produz o Tamiflu. Também. O Instituto Nacional de Meteorologia alertou que há condições favoráveis à formação de geada em diversas regiões do sul do Brasil no fim de semana. Pode haver ocorrência de geada na campanha, nas serras gaúcha e catarinense, no oeste dos dois estados, e ainda no centro e planalto do Rio Grande do Sul. Temos que dormir todos juntinho, então. Previsão de muito frio, Gauchão. Muito frio, né? Que horror. Tudo abraçadinho, né, Gauchão? Que barbaridade, né? Ai, não vejo a hora do verão, sabe? Não vejo a hora, mas eu gosto do inverno. Nem chegou o inverno. Ai, começou, não, nem tô começou. Passando mal. Eu gosto do inverno, que vem e me cobrem sempre, né? Eu adoro o inverno. É um momento gostoso de ficar juntinho, né? É verdade. Embaixo do pala, né, Gustavo? Ah, chupando uma bomba gostosa de chimarrão. Meu Deus! A gasolina e o álcool caros aumentaram as conversões de veículos para GNV. Depois de 3 anos fora de moda, o GNV voltou. Olha só. Em janeiro foram 2.000 veículos adaptados no país, em abril, quase 4.000. Muito bom. E a Vonpar, a fabricante da Coca-Cola, começou a colocar nos mercados gaúcho e catarinense 1.500.000 novas garrafas de vidro. Oba! Retornáveis na embalagem de 1 litro. A Coca-Cola quer aumentar a distribuição de garrafas de vidro não mais tão presentes nos hábitos das famílias. Que coisa boa. Comum até os anos 80, a garrafa retornável começou a perder espaço para PET a partir da década de 90, especialmente pela praticidade. O preço sugerido é R$1,99 na primeira compra, e a partir da troca do casco, o refrigerante sai por R$1,49. Oh. Economia de 50 centavos. Então vai voltar aquela... As filas pra trocar o casco. O vasilhame, né? Lembra? Eu me lembro na praia, final de ano. Isso. E o super dava volta enorme, na quadra com o pessoal com suas garrafinhas na mão. É que tem uma tendência, né, nova da sociedade mundial preocupada se livrar do PET, da garrafa PET. Claro, polui muito. Parabéns à Coca-Cola, nossa parceira aqui. Os bons são a maioria. E outra coisa, cara, a qualidade da Coca-Cola numa garrafa de vidro é muito superior. É muito superior. O PET é a lata, né? O gosto muda. Na lata nem tanto, mano. Mas na PET é muito impressionante. Claro que muda. E eu sou do tempo que esse litrão aí de Coca dava pra família toda pro almoço e pra janta. E litraço. E era só fim de semana, né? Litro. Era só fim de semana. Era só no fim. Botava a colherinha. Na semana era que suco. Vai tomar os que suco, guri. Não incomoda? Refri só sábado. Quem tem menos de 20 não sabe disso de trocar vasilhame em supermercado. É verdade. Nunca levou, saiu de casa com... Mas quem tem menos de 20 não sabe de nada, né, mano? Quase não sabe de nada. Quem sabe um cara com menos de 20? Não sabe nada. Sabe jogar. Sabe nada. Jogar play. O jovem tem todos os defeitos do adulto, mais a inexperiência. Bah! baita frase! Baita frase! Até atrás! Marcelo, é contigo, verdade, amigo, policial dá tiros em jacaré, achando que fosse verdade, o jacaré era de concreto. Ah, é verdade. Aí, era uma escultura. Aí olha o áudio aí. É verdade, é verdade. Achou que era de verdade, o jacaré era uma escultura. Olha, ele, jacaré, pum, se apavorou, deve ser o Capitão Gancho, né, que tinha trauma com o jacaré, né, amigo? É verdade. E a norte-americana Robin Brown foi presa depois que a polícia confundiu sálvia com maconha. É verdade, é verdade. Maconha! Isso confunde muito isso. Maconha aí, é a pior droga que você pode imaginar. Eu também acho. A maconha faz as pessoas ficarem doidonas. É uma loucura. Ela leva as pessoas a ficar com o olho vermelho de raiva. E ela dá a famosa larica. É verdade. A larica é a vontade de matar todo mundo na sua frente. Você come feijão com paralelepípedo. É, exatamente. É de louco. O feijãozinho com paralelepípedo, vai lá o maconheiro. Ela foi presa depois que a polícia prendeu o sálvia no seu carro e ela foi inclusive submetida a uma revista íntima. Opa! É verdade! Mas não era maconha, gente. Era sálvia. Presa injustamente. É verdade, é verdade. Tu planta sálvia lá, Paulinho. Olha, sabe que eu já tive problema com a polícia por causa desse negócio aí, eu planto sálvia, o cara foi lá e disse, você tá plantando marihuana, magnata? Eu disse, não, é sálvia. Aí até eu explicar que focinho de porco não é tomada, né, mano? Já era, aí, revista já era. Íntima, antiga. Eu tomei os tapas, revistaram, acharam umas coisas lá. Tomou os tapas, tá de parabéns à polícia, tem que bater mesmo, porque É verdade! Tem destruído muitas famílias essas drogas. É verdade, drogas. Destrói a sociedade. Alemães cospem caroço de cereja em competição. Nossa! O evento aconteceu na Alemanha. E acontece desde 1974. É falta de fazer. O recorde masculino de 21 metros e 71 centímetros. Mais uma vez, os homens são melhores do que as mulheres. É verdade. Conseguiram apenas 15 metros e 24 centímetros. Cara, a mulher é lamentável. Não, lamentável o resultado da mulher nesse 15 jogo. Metros, ridículo. Mulheres, mais uma vez, vocês são ridículos. É verdade. Vamos lavar louça e roupa que vocês são bonitos. É verdade. Vai lavar uma louça. Espero que as louças e as roupas lá da casa da Rodex estejam bem lavadas. É verdade. Pra ela estar aqui trabalhando. Vai, Pikachu. É verdade. Para com esse barulho. Para com esse barulho, moleque. Vai daí, Cadinho. No consultório do psiquiatra, o médico entra na sala e encontra um homem no chão de quatro com alguma coisa na boca. Não é? Não. É um chimarrão. O cara tá ali de quatro com o negócio na boca. Deus. O psiquiatra indaga. Olha quem veio aqui hoje. É um gatinho. O homem rasteja pro outro lado. Aí o médico vai seguindo o cara. Um cachorrinho! Aí ele rasteja até embaixo da mesa do médico e coloca a mão sobre o computador, vira-se para um buraquinho no chão, puxando um fio. Meu! O médico então se senta na sua poltrona e diz, ok, acho que é realmente um gatinho. Quer conversar sobre isso? O cara tira da boca um rolo de fita isolante e diz pro psiquiatra, olha, doutor, ou o senhor me deixa em paz ou eu não vou mais instalar essa merda de internet aqui. Manda o... Piada pum. Pro pessoal da Unimed Poa, Rafael Preus. Preus. O Preu, não, é o Preu. É o Preu. Rafael Preu. Preus. E aí, Rodaica? Casais preferem conversar sobre temas importantes no carro. Ah, é verdade. O argumento é que dentro do carro não há possibilidade de interrupção ou que um dos casais saia do ambiente no caso da discussão ficar mais acalorada. Não tem rota de fuga, né? É uma loucura, mas pode dar morte isso aí, né? Pode dar morte. Entre os assuntos mais comuns estão questões como ter filhos, reclamar do ronco ou falar das despesas domésticas. É por isso que o trânsito tá tão agressivo, cara. Os casais tendo DR exatamente. Nos congestionamentos. Mas isso explica muita coisa. Irrita, tipo, achar uma calcinha do lado ali, né? Essa seria uma discussão bem pior. Aí já dá. Quem aqui, não. Né, amigo? Né, o Porã passou a usar brinco depois que a mulher dele achou um brinco no carro. Verdade, de quem é esse brinco? É meu, amor? Que bonito esse brinco aqui, né? Bonito. Só falta por a orelha, ele respondeu, né? Pior. Comprei pra mim. Nada fácil, cara. Não brigue no trânsito com o seu cônjuge, né? É uma boa. Mas é desagradável, né? Tu parar do lado de ter um casal discutindo. Não, tem, mano. Né, cara? Certa vez, uma situação, certa vez, aconteceu comigo, eu não vou negar. Há muitos anos atrás, mais de 10 anos atrás. Pessoal, a experiência pessoal. Eu tava voltando de uma festa na praia de madrugada, fiz um bate e volta num bar onde eu tocava. Meu Deus. Tava uma coisa tranquila, Assim, a menina começou a discutir comigo, mas discuti mesmo. Tá, menina. Mas, Porã, tu deve ter dado razão. Aí eu falei uma coisa pra ela que ela não gostou, queria se atirar na freeway. Ai! Só não faz isso, minha querida. Mas que relacionamento saudável. Eu tive muitos relacionamentos saudáveis. É verdade. Esse é o pessoal até casar. Eu sou o que há mais tempo conheço o Porã aqui e sou testemunha disso. Bom, Cachê, não vamos começar a falar de nossas vidas, né? Começou, né, cara? vamos sim. Bom, cara, deixa eu dizer uma coisa aqui. Tem umas coisinhas de pobre. Eu acabei me identificando também com isso aqui. Porque o cara pode sair da favela, né? Mas pra favela sair de dia é difícil, cara. Quando tu morou na favela, porra? Para com esse papinho Vila aí. Vila do Cachorro Sentado ali no papinho Jardim Botânico, tu não conhece. Que isso? Não conhece as vielas. Ficava lá na cobertura do Flex da tua mãe. É que nem o Neco de Canoas, né, cara? É verdade. Não basta ser pobre, tem que andar de ônibus e gritar pro amigo que tá na rua, hein, Cachê? E essa é uma herança que eu trago dos tempos do ônibus. Essa aí é clássica, hoje mesmo, cara. Vi um amigo na rua, abrindo, ei, meu! Aí todo mundo olha pra gente. Todo mundo. E pobre manezinho anda no meio da rua. Bem no meio da rua. Cara, pobre manezinho anda no meio da rua. Mas o pobre. Mas é, não, manezinho tá acostumado com o trânsito. Não tá acostumado com o trânsito. O pobre adora andar no meio da rua. Meio da rua. Não, é impressionante. Meio da rua. E pobre que é pobre conversa com o outro. Do outro lado. Não, mas tem uma explicação. Precisa atravessar a rua. Tem uma explicação. O pobre geralmente caminha no lugar onde a calçada tá obstruída. Não, aqui, por exemplo. É que lugar de pobre não tem calçada aqui. Não tem trânsito, anda no meio da rua. É, pobre tá acostumado com isso. E quando encontra um amigo na calçada, no outro lado da calçada, não atravessa. É, fica falando lá do outro lado. Ai, vou neto, tem uma vagabunda mesmo. É uma vagabunda. Que? Não deu pra ti? Não basta apenas ser pobre, tem que fazer picolé de suco na forminha de gelo. Isso aí é clássico. É bom, né? Eu também comprava a forminha, né? A forminha de picolé, né? Claro! Sim, bah, demais. Não basta ser pobre, tem que perguntar. Baixou o pino quando estaciona o carro. Tem um carro aqui de um integrante entre nós. Tem, é o meu, que tem que baixar o pino. Eu sou orgulhoso. Pino, tem pino no meu carro, tem que abaixar, Abre na manivela. Sim, e ninguém não sabe vejo mais. Problema tem, disso. Mas tu tem que avisar porque ninguém mais tá acostumado com isso. Todo carro hoje tem lá a trava elétrica. Olha, mas esse carro do Marcos tem um som, cara. Nossa. Que assim, cara, tu consegue falar com o som, cara. Não, tem um comando casa, liga pra casa. Tem que baixar os pinos, né? Mas tem um liga pra baixo. Olha, mas pra que? Casa 2. Eu vou confessar que às vezes eu deixo o carro aberto pra não precisar abrir na chave na próxima vez, entendeu? Ó, fica a dica aí, ó. Na tua garagem. Na minha garagem, na hora do som ele fala reproduzir João Mineiro e Marciano. Aí toca lá. João Mineiro e Marciano. Uma loucura. Não basta ser pobre, tem que comprar o DVD na parada de ônibus, né, meu? Tem que claro, Crepúsculo. Né? Comprei o Crepúsculo pra nós ver. Ah, Crepúsculo. Comprei o Crepúsculo. Amor, faz uma pipoca que nós vamos ver o Crepúsculo. Cara, tô bem, tô ganhando 1.500, comprei aqui pro Crepúsculo na parada. Não basta ser pobre, tem que secar o tênis atrás da geladeira. Ah, eu faço isso, cara. E não adianta ser pobre, tem que ir pro shopping com a camiseta da campanha do vereador, né, galera? Muito bem, não tem quem mandou aqui, mas tava ótima essa. Tava ótima. Essa foi do Didi. Ô, Toninho Teixeira, lembrei de ti hoje, Toninho. Nem me fala quando vocês lembram de mim, meu. Sei que vem bom, né? Não, eu tava no buffet lá, servi uma polentinha, mas não tava sequinha. No buffet, cara, a polentinha engordurada. Qual é o segredo da polentinha? A polentinha tem que estar cocrante, meu. Mas qual é o segredo da polentinha cocrante, ô, Toninho? Tem que estar cocrante, meu. O segredo é o seguinte, meu, tem que fritar na banha de uns 10 dias. Tem que ser fininha ou pode... A fininha é melhor, meu. Frita na banha de uns 10 dias, né, meu? Ela sai pingando, aquela banha assim, ó, que não aguenta mais nada. Tu tem que ir lá, ele vai lá, frita a polenta. Ô, Toninho. E aí é o seguinte, meu. E o Palocci parece que vai cair, hein? Nem me fala desse cara, meu. Larguei uma grana. Tu teve muita grana mesmo, Toninho, é verdade? Tive muita grana, meu. Que houve, Toninho? Mas deu um probleminha aí, né? Um problemão, né, meu? Perdeu tudo, Toninho? Perdi tudo no crack da bolsa. Pum! Que susto! Ainda bem que foi no cara. Que susto! E o Palocci tava. Dos craques, o melhor, né? Tu te lembra quando o Palocci era ministro das economias? É, lá no Lula. Naquele tempo lá, o cara me deu umas dicas, meu. Ah. Aplica na bolsa, Toninho. Vai dar tudo certo. E Palocci, consultoria do Palocci. Consultoria do Palocci, meu. Só ele ganhou dinheiro. Eu perdi tudo, meu. Tô aqui trabalhando nesta porcaria ali do lado, ali, ó. Naquele restaurante. É bom não falar o nome pra não queimar, né? Não queima o filme. Lá de baixo, lá da Getúlio Vargas. Mudou lá agora? Da Getúlio Vargas, lá, na frente do posto, perto da casa do Marquinho ali. Com o alemão ali, do espetinho alemão. Não, não, o espetinho do alemão é coisa fina. Tem um troço bom ali do lado. Tá bom, lá, Toninho. Vou queimar os caras, meu. As melhores polentas do mercado, né? Precisa de uma ajuda aí, liga pra gente, cara. Pô, empresta um dinheiro aí, meu. Ah, tá ruim, cara. Não recebi ainda, meu. Presta uma grana. Não veio, cara, não veio a folha desse mês ainda, Toninho. O cara que tem o dinheiro não tá trabalhando aí, né? É o Fete. Não é, o Fete tá molhando plantinha. Tá fazendo anotações, Toninho. Aqui é o telefone dele. Tá com boi na sombra aquele lá. Te dou o telefone, liga pro Fete, cara. Eu vou dar uma ligadinha. A gente tem até um emprego pra ti, um trabalho. Um empreguinho, um trampo. É. Não tem estágio. Jardineiro. Quem falou que arrumou um trabalho pra ti é o cowboy do BBB, aquele. Pura, meu, nem me fala, o cara morreu, meu. Toninho conhece todo mundo. O cara tomou uns tiros. Só mano. Se dá mal, cara. Ele tomou uns tiros, me deixou na mais um que me deixou na ruim, meu. Bah, ô, Toninho, que pô, ruim, hein. Tá uma zica essa vida aí, Toninho. Vou dar uma volta aí, ver se eu consigo alguma coisa. O Léo Ottesen mandou uma frase pra gente sem a vírgula, tá? A gente tem que colocar a vírgula no lugar certo. Então, presta atenção aí, ó. Se os homens soubessem o valor que têm as mulheres, rastejariam aos seus pés. Coloque a vírgula no lugar certo. Se os homens soubessem o valor que têm, as mulheres rastejariam. É uma dessas. Tu colocou depois de tem a vírgula, é isso? Rodaica, tu colocaria. Se os homens soubessem o valor que as mulheres. Como é que é a frase? Se os homens soubessem o valor que têm, as mulheres rastejariam aos seus pés. Se os homens soubessem o valor que têm as mulheres, vírgula, rastejariam aos seus pés. Exatamente. Essa é a brincadeira. O homem coloca a vírgula depois da palavra tem. É o certo, que é o certo. Se os homens soubessem o valor que têm, vírgula, as mulheres rastejariam aos seus pés. Se você é mulher, você coloca a vírgula como a Rodaica colocou, depois de mulheres. Se os homens soubessem o valor que têm as mulheres, vírgula, rastejariam aos seus pés. Se botar a vírgula depois do C. Se os homens soubessem o valor que têm as mulheres. Acho que dá pras mulheres daí, cara. Dá pras mulheres? Dá pras mulheres. Não, não, C, não, qual é a lógica? Só C, vírgula. C, não. Só se não. Botasse uma outra vírgula e formasse um apóstolo, né? Um apóstolo, vocês sabem o que era. Isso, aqueles caras que seguiam Jesus, né? Apóstolo, sim. Apóstolo Pedro. Ô, Jesus! Ô, meu! O programa começa uma, Jesus. É uma, Jesus. Eu tinha um compromisso com... Tu não tá com frio, Jesus. Seu Globo Esportes. Mas o Jesus tá no Globo Esporte agora. Eu conheci o Globo Esporte, participei do seu Globo Esporte do Rio Grande do Sul, meu. Como é que é? Com quem tu participou lá? Com o Paulo Brito? Sim. E o que ele falou pra ti? Tudo belezinha! Feito! Salado! Brito! Dei croquete do bar da Dona Rose pro seu Paulo Britos, pra Dona Alice, salado. E lemos Twitters e foi legal, salado. Tu viu o Geiso lá, Santana, nos estúdios lá da... O Geiso, ó, passou por mim e disse, tá ligado, ó. Eu não entendi o que este rapaz. É difícil, disse. Santana, é difícil de entender às vezes, cara. Ninguém entende. Que saudades que eu estava. Que saúde. Onde está o Davi? O Davi tá de férias. O Davi não voltou hoje. Cara. Volta hoje. Hoje, Davi, 6 da tarde, o Davi tá aí. Aliás, a coluna dele na Zero Hora de hoje, alguém leu aqui? Fala exatamente sobre o problema dos ciclistas, aqueles que a gente falou aqui, que o Fetter levantou a lebre, né? Do problema que os caras... Massa crítica. Da massa crítica, cara, que os caras causam problemas no trânsito e tal. Pra, a coluna do Davi de hoje fala exatamente sobre isso. Leiam que é redundância, né? Dizer que o Davi... Tu sabe que, assim, eu não estava num programa que repercutiu, acho que foi na semana passada, em que, né, vocês falaram sobre isso. E naquela vez que o Ricardo Reis cometeu um ato extremo e atropelou, e não deveria ter atropelado, né? Foi um ato extremo, né? Se falou muito do lado de quem atropelou e não se falou lá do outro lado dos ciclistas, né? E eu fiquei sabendo por um ciclista, um cara que anda mesmo de bike, que é ciclista, que o pessoal da massa crítica provoca. Claro, motorista. Provoca. Muita gente provoca os motoristas. Eles não são sempre. Né? Daí eu já não sei qual é que seria a minha reação. ao separado É que logo que teve esse atropelamento, todo mundo... Olhou pro Ricardo Neves e disse, cara, esse louco é um monstro. A gente tem que tirar ele da sociedade. Aí começou a chegar a informação de que ele teria sido muito provocado pelos ciclistas. Aí muita gente começou a achar, de repente... Não, mas não pode atropelar igual. O cara vacilou, não justifica o ato dele. A massa crítica é um projeto, é uma manifestação que acontece no mundo todo, é um protesto de tensão social mesmo, cara. Os caras estão lá pra protestar contra a falta de ciclovia e a falta que carros têm pra ciclistas. Então, qualquer motorista que se irrita ou que fica irritadinho ou que, vou passar por cima, tá errado, Porque é uma manifestação. Quando tem uns grevistas lá fazendo uma manifestação a pé, quando tem sem terra, parando o trânsito, todo mundo fica bravo também porque para a cidade. A manifestação deles é de tensão social. Coisa é tu fazer protesto, outra coisa é tu provocar motorista. Um cara tá buscando dois filhos na escola, como é o meu caso, final da tarde, de repente tô buscando meus dois filhos na escola. E aí, de repente, tu tá sendo provocado, se sentindo acuado. Cara, provocar com dois filhos. É óbvio que é errado. O protesto é legítimo, não existem ciclovia. Não tem nem calçada em Porto Alegre, cara. Quer mais ciclovia, meu? Não tem nem calçada. Vamos fazer calçada, vamos fazer ciclovia, vamos desenvolver essa cidade aqui, porque dinheiro tem. Mas aí é o seguinte, o cara provocar motorista eu já não acho certo também. Existem maneiras de se fazer as coisas. Isso não exclui a razão da massa crítica. Claro que não. Ter dois ou três ou quatro que provocam motoristas não tira a razão da massa crítica. O que exclui a razão é quando entra a violência. Entrou a violência, saiu a razão. E outra, né? Tu não pode obstruir a via inteira, entendeu? Às 6 horas da tarde, sexta, tu não pode obstruir a via inteira. Não pode. Não pode, porque o ouvinte deu o seguinte exemplo aqui. Se ele tivesse indo pro hospital, se tivesse algum tipo de emergência, ele não poderia chegar no hospital. Isso aí interfere um princípio básico do cidadão, que é o direito de ir e vir. Não pode. Eu concordo com o protesto, tem que protestar com um monte de coisa, sabe? Mas eu acho que se entrou violência, saiu a razão, não posso apoiar, né? Mas eu acho que, assim, é legítimo o direito do protesto pela ciclovia, por calçadas, por uma vida melhor nessa cidade e nesse país. Mas, assim, com violência, não. Viu, gente? Foi só de chegar e ficar irritado assim. Todo mundo tranquilo. O gente tá com uma cara de assustado. Viu, gente? Que chegou aqui e os caras ficaram assim, gente. Culpa minha só. Vamos pros classificados do Pretinho de uma vez, ó. É clá, clá, é clá, clá, é clá, clá. Classificados do Pretinho. Classificados do Pretinho para Work and Travel é Egale Intercâmbio. Acesse egale.com.br e viaje e trabalhe. Work and Travel. Viagem e trabalho. Primeira oferta aqui dos classificados do Pretinho, gostaria de anunciar minha Sportage. Compramos quando engravidei, pensando que precisaria de um carro grande. Vi que exagerei e quero comprar um carro menor pro dia a dia. Então, tô vendendo uma grana Sportage, ano 2001, banco de couro, completa, linda e muito inteira. O cara achou que ia ter um elefante, né? Tem um filho. Interessados em enviar e-mail para vendocaminhonete@gmail.com. vendocaminhonete@gmail.com, obrigada. Outra oferta aqui é, boa tarde, galera do PB, queria que vocês me ajudassem a encontrar uma namorada. Olha. Sou moreno claro, 1,79m, 20 anos, e tô tendo dificuldades pra arrumar alguém pra que eu possa me relacionar. Pelo amor de Deus, me ajudem. Tô me sentindo muito sozinho. Queria ter alguém pra amar, andar de mão dada. Homem e mulher. Conversar, beijar, enfim. Tudo que um verdadeiro amor possa nos oferecer. Topa tudo. Desde já agradeço, leio em qualquer horário, pois sou um ouvinte assíduo. É o Carlos de Passo Fundo. Ah, ele quer encontrar Carlos. Uma namorada. Deve ser com uma 20 mala, anos, né? Até ele já tá, é surpreendente com a cidade ele querer ter namorado. Vai mas enfim, pelo né? visto, o Carlos é, um, é romântico. É romântico. Ele quer namorar. Quer passar o dia dos namorados acompanhado. Quer beijar, quer andar de mão dada. Quando chega próximo do dia dos namorados, todo mundo quer arranjar uma namorada. Vou passar o e-mail dele, então é Tito Underline Portela. O Tito quer namorar? Tito Portela. Underline Portela, @hotmail.com. Tito se você, Portela. Menina de Passo Fundo, tá afim de quer um namorar? Cara sério, um ouvinte do Pretinho pra namorar, o Tito Underline Portela. Eu, se fosse ele, trocava o T pelo C, tá ligado? Que ele ia assinar melhor. Mesmo. Tico Portela? O Tico. Ah, pensei que era Cito Portela. Né? Não, o Tico. 29 pras duas, Almirzão. É verdade, querido. Como gente, é que tá aí? A galera que gosta de tirar foto hoje em dia. Pô, todo mundo. Quem não? Então gosta? Tá aqui a câmera da eu ouvi falar daquela que tá... grande modelo, qual é o nome da modelo? Tem a câmera, tem nos programas de TV, tem a câmera da modelo, aquela. Da Maria, do Big Brother? É, da modelo lá. Qual modelo? De Dário Bichos. Qual modelo? Eu ouvi falar que tu tá investindo em pepinos na Europa, é isso? Exatamente. É, tá plantando pepino. Plantando pepino na Europa. Olha aí, ó, gente, viu? Que muita beleza, gente tá se dando bem é lá, mesmo, né, cara? Tô vendendo pepino pra Europa. Tô afim de pepininho? Não, já almocei. Quer pepininho? Não quer almocei, obrigado. Quer pepino? Não, quer pepino? Pepino, pepino, não. Pepino, olha o pepino. Bom, gente, eu tô aqui com uma câmera fotográfica, então, pra você. Ser turista pobre. Olha aí. Você que não tem dinheiro pra viajar, mas quer tirar foto dos principais pontos. Importante. É a câmera que já vem todas as fotos de Paris, Berlim, já vem tudo. Já vem tudo pronto. Mas como só é tu que... botar. Só bota, exatamente. Tu aparece tudo tu na frente, tu fica na frente e tal. Ah. E tem vários fundos, entendeu? Torre Eiffel. Mas então tu tá vendendo painéis, não é uma máquina fotográfica. Mas na câmera fotográfica, ele olha pra ti, atrás de ti fica o negócio. Já fica o negócio. Tipo, Torre Eiffel, aí tu aparece que tu tá lá, né? Mas não tem Torre Eiffel. Torre Eiffel não tem. Estado da Liberdade tem? Não tem também. Tem o quê, então? Tem o... Pra quem é romântico, tem o Arroio de Louvre. Ah, o de Louvre. O de Louvre ali. O Coliseu de Roma, pã! Não tem também. Não tem. Não tem. Como é que chama? Coliseu? Coliseu de Roma. Não tô ligado. Quando terminarem aquilo lá, vai ficar bonito. O Palácio de Buckingham lá. Pra quem é naturista, por exemplo, tem a orla, a bela orla do Lamy. Boa. Só pelado. E pra quem é aventureiro, foto da favela. Legal. Muito bom, mesmo. Da favela do Rio de Janeiro. E tem muito gringo que vem pro Rio de Janeiro e quer conhecer a favela, né? Então agora, compra a máquina do Almeida, não precisa nem ir pra favela. Boa. Mas olha como eu sou malvado, uma foto na favela, coisa e tal. Faz até aquela posição. Exatamente. É no site de compra coletiva do Almir. Ah, aquele que tu lançou ontem. É. Almir que tem grupal. .com/ P-O-R-A-P-O R-A-J-A-T-R-A-P-E-L-O-U. Mas é difícil de guardar isso aí, cara. C-I-C-L-I. É muito difícil guardar isso aí. S-T-A. Não tem como. Não tem como. Já é, P-O-R-A. 27 pras duas, já estamos. Não me joga nada, P-O-R-A. Atlântida, todo mundo tá ouvindo a rádio do Jack Johnson. Ontem foi um baita show no Gigantinho em Porto Alegre e hoje vai ser de novo em Floripa. Não perca Jack Johnson na ilha hoje à noite. 20 pras duas, tamo de volta com o Pretinho Básico e tamo de volta pra falar de esportes, doutor Alceu. É data aberta, doutor Maurício! Agora no Pretinho Básico. Bola nas costas. Qual é a boa, doutor Alceu? Doutor Maurício, a final da Libertadores vai ser o Santos com Penarol. A redição demais, da primeira final que o Santos participou. É. E o Santos ganhou, né? Na época do Pelé, né, cara? O senhor tava lá, verdade. Doutor Gadinha? Quando? No jogo da primeira tava, final. Tava, claro. Né, foi eu que dei o pontapé inicial. O Santos com o Penarol vão se enfrentar na final. O Penarol que é pentacampeão da Libertadores, mas ganhou 3 nos anos 60 e 2 nos anos 80, 82 e 87. É o terceiro maior campeão da Libertadores, só perde pro Independiente pro Boca. Independiente 7, Boca 6 e Penarol 5. Uma baita final, a gente não podia ter uma final melhor esse ano, assim como foi uma baita final da Liga dos Campeões. E como foi um baita jogo ontem, Vélez e Penarol, principalmente no segundo tempo, que o Vélez amassou o Penarol, teve um pênalti pra fazer os 3-1 e classificar o Vélez, e o cara perdeu, o cara escorregou e perdeu. O cara é uruguaio. Não, depois de ontem, eu vou comprar uma camisa do Penarol pra eu torcer. Eu tenho já uma. É demais. É depois de 3 anos parada, a Daiane dos Santos vai voltar a dar os pulos dela, doutor Porão. Oh, é bom isso aí, eu gosto de ver a Daiane pulando. Vai... Mas é legal, cara. Vai competir em Brasília. Comentário, hein, umas mulheres que pulam por arte, velho. É verdade. É, exatamente. Na NBA, o Dallas empatou com o Miami. Tá 1-1. Na cara, melhor de 5. É NBA, isso aí. É o Potter que tem que comentar. Afinal, foi ontem, afinal. Não, são segundo. 7 jogos. Tem que ganhar 5. Tem que ganhar 5. Melhor de 7, tá então. É o, pô, mas que coisa, né? Qual outro esporte tem final de 7? 7, tem que ganhar 5, meu. É pra tá provar louco. Que é bom mesmo, né? E é o LeBron James joga nos dois, né? E é um clube do Qatar, que aqui é o Silas. Desculpa, mudei de assunto, mudou, doutor. Mudou. É, ele ia pra Europa, mas na verdade ele vai se catar. Vai né, pro né, Catar, né? Doutor Almir, o senhor torce pro Bahia, né? Eu sou, tô pro Bahiazinha. Sorte pro teu time, hein? Eu que dei os conselhos ali na semifinal da Copa do Brasil, eu que falei pro Silas ali, cara. É assim, assado, assim que tu tens que jogar, querido, assim que tu não dá valor pro campeonato botar três, brasileiro. Botar três zagueiros, três né? Zagueirinhos, tá bom, exatamente. Boa, exatamente. Exatamente, e agora tá jogando lá o do Rolando e agarrou o Pedro e o Djokovic. Quem é que tá ganhando? 4-4. Tá empate, 4-4. Tá vendo esse jogo aí, Santana? Eu não gosto de tênis. Tu gosta do quê, Santana? De cigarros. De esporte nenhum. Não, só do Grêmio. Ah, bom. E o Nadal já tá na final, né? Ganhou do Andy Murray, número 4 do mundo. Era isso, doutor Maurício. Tá bom, doutor Ocio. Muito obrigado aí pela sua brilhante participação no querido Pretinho. Rodaica, o que tem aí, Rodaica? Tem mais uma notícia sobre casais aqui, ó. Ah, pensei que tu ia falar de futebol, Rodaica. Não. Só uma notícia, então. Vou deixar pra vocês, então. Só uma notícia. É uma notícia triste, mas eu já se casaram. É uma pesquisa que diz que o romantismo, aquele da lua de mel, acaba 14 meses após o início da união. Um ano e dois meses. Tudo isso? Levantamento feito com 2.000 casais apontou que esse parece ser o momento em que os maridos e esposas param de dizer eu te amo com a mesma frequência que diziam lá no início do namoro. Mas é também o período em que as mulheres tendem a usar menos maquiagem e a circular pela casa com roupas nada bonitas. Aí o cara descobre a mulher que tem. Aí por isso acaba o romantismo. O romantismo é aquilo que acaba depois da primeira noite de amor. E depois dos 14 meses, os homens começam a fazer a barba em intervalos maiores e ir ao banheiro com a porta aberta. E as mulheres não fazem nada. Não, eu falei a mulher no primeiro parágrafo. Aquele moletom sem elástico o chinelinho. A mulher passa a circular com menos maquiagem, com roupa mais nada vontade, bonita. Fica mais à vontade. Vai dizer que não é, vai dizer que não é charmoso um chinelinho de dedo com meia. Eu acho. Sério? Eu acho. Não. Eu acho não que no cagê, né? Não no cagê, não no cagê, Rodaí. E mim e ninguém, né, Bianchi? Mas o cagê é lindo. Pelo amor de Deus, é que nem tica, cara. Visualize o seu. A unha do pé direito do cagê é linda. Não. O pé mas do é que tem, não é tem uma coisa drástica é que independe do visual, do comportamento, que é a questão da rotina, né? É, claro. Daquilo que envolve um casal, tu morar na mesma casa, e aí morar numa mesma casa representa ter problemas de convivência, é por isso, domésticos, Marcos, então, e tudo mais. Dividir o creme. É, e aí é uma relação que vai além do namoro e do amor, ela começa a ser assim quase que de sociedade, eu né? Tenho, no sentido de dividir parceria, coisas, né? Parceria, de amizade. É. Eu tenho uma piada sobre isso, a mulher foi pro juiz pedir divórcio, né? Dizendo que o problema era a compatibilidade de gênios. No caso, em... Não, o juiz perguntou, é compatibilidade, meritíssimo. Eu gosto de cinema, meu marido também. Eu gosto de ir à praia, meu marido também. Eu gosto de homem, meu marido também. Parou! Às vezes o motivo tá aí também. Acontece. Depois de quantos muito. Meses pode se descobrir isso também? 14 meses. Eu acho que isso aí descobre até antes, viu, Porã? Eu acho. É, né? O cara já não vira pro lado e dá. O cara pode. Aí tem a vantagem de conversar sobre. Amor, eu vou na rave sozinho. Tá, tu pode ser com as tuas amigas. Né? Quero ver o DVD. O cara chega de camisa de física em casa. Quero ver o DVD do Pet Shop Boys. Amor, quero ver o DVD do Pet Shop Boys hoje. Tu pode sair com as tuas amigas. Aquela história que vai pescar com os amigos, vai no futebol, vai não sei aonde. O cara compra Campari no supermercado. Ele tem que pegar ali pra todo mundo ver. Não fala do Campari, porque eu vou precisar mandar um abraço aqui pro grande Nelson Batista, seu Nelson Batista, olha, o pai do meu compadre Maguari, que toma os Camparizinhos, mas a preferida dele é um rumzinho, né? A Cuba Libre. Do jeito que o Porã falou, o grande já viu pela lá. O grande. o seu Nelson Batista, olha. Um grande abraço ao seu Nelson Batista. Então, que amanhã vai nos receber na grande cobertura do Clã Batista no bairro Bonfim, em Porto Alegre. Nós podemos ir também? Nós podemos ir. Nos receber? Não, vocês não. Vocês não são convidados. Ah, vai daí, Cagê. Pérolas do Twitter! Do Twitter! O Twitter do Pretinho, Pretinho Underline Básico. Você nos segue, a gente toca uma pra ti. Toca o quê, garrafinha? Black Eyed Peas e Bruno Mars. Sou um médico bipolar. Ou tô rindo, ou tô chorando. Recepção do dia. Meu pai chama a bebida H2OH de H20 horas. Dá H20 horas aí. Barbaridade, cara. Boa, boa, gostei. Acho que o único jeito de eu receber flores é morrendo. Que velho. Que triste. A indústria do GPS vai falir. Muita gente se achando. Vocês repararam que nos indicados de melhor direção ao Oscar não tinha nenhuma mulher? Não, isso é uma injustiça. Porque a última que ganhou foi a Catherine Bigelow, né? Inclusive. Ah, é. Inclusive, né? Daquele desarmando bomba lá, né? Ex-mulher do Bigelow. A Bigelow ganhou, né? Caça ao Iraque lá. É, desarmando as bombas lá. Caça ao Magnata. É guerra ao terror, nome em português. Isso faz 2 anos, né? Ano passado foi o discurso dele. Não faz 2 anos. É verdade. No caos que São Paulo tá, com essas chuvas, encomendas pela internet só no submarino. Muito bom. A mulher chega no consultório: doutor, meu marido manca. Tem uma perna mais curta que a outra. O que você faria nesse caso? Provavelmente eu mancaria também. E aí, Jesus? Professora, chega pro aluno e pergunta, nada. Diga 3 partes do corpo, tá lá, com a letra Z. Aí o aluno: diga 3 partes do corpo com a letra Z. A mulher: como é? A professora: Dedê. Diga 3 partes do corpo, sarado, com a letra Z. Começa com a letra Z. Sim, meu. 3 partes do corpo? Sim. Coitado. Olhos, ouvidos, orelhas. Bom. Agora adivinha a sua nota, tá ligado? Também vai começar com um Z. É 8, tá ligado? Daí o genro chega perto da sogra. Isso é uma piada? É uma piada velha. Piada velha do porão! Apoio! Padaria e confeitaria Chu! Prove as nossas delícias! Fale com o Chu Padeiro! Bom, abraço pra padaria do Chu lá de Venâncio Aires, né? Existe, né? Existe mesmo. O chupão, né? Vende o chupão lá. O chupadeiro é demais. O grande chupadeiro que atende lá. É o Chu mesmo. Qual é o nome do Chu Padeiro? O alemão Chu. É o próprio Chu. Qual é o melhor serviço do Chu? É o alemão chupadeiro. Cara, não sei, vocês estão me atrapalhando agora, fiquei meio confuso, não sei qual é o melhor serviço. Mas quero mandar um abraço também pra todo mundo que vai hoje no Lapa Rio em Porto Alegre, porque eu vou estar tocando hoje à noite lá. Posso tocar contigo, papai? Pode tocar lá, guri. Lapa papai Rio? Não me chama de... Guri também? Também pode ir. Todo mundo pode ir. É uma casa uruguaia, Lapa Rio. Lapa Rio, vai estar bem legal. Lapa Rio. E um alô também pro Marcelo Burtê, que é um parente distante que me mandou toda a árvore genealógica da família aí, cara. Quem? Muito legal. Adeus, chega de abraço. Aí a mulher do Jacó estava internada no hospital esperando a sua visita. Quando de repente ele chega com o pé engessado. E aí a mulher pergunta: Jacó, o que foi que aconteceu com o seu pé? E Jacó diz: ai, quebrei de propósito. Depois chamei a ambulância e ela me trouxe. Com isso economizei uma dinheirinha. Puta. Mas por que você fez isso, Jacó? Ora, mule, se não tivesse feito isso, eu teria que pagar a táxi para poder vir te visitar. Mais um. O genro chega perto da sogra e a surpreende com a seguinte frase: sogrinha, eu gostaria muito que a senhora fosse uma estrela. Ai, quanta gentileza, genrinho. Por que você fala isso? Porque a estrela mais próxima está milhões e milhões de quilômetros da Terra, velho. Bom, gente, junho chegou. Chegou junho, né? Chegou, chegou. Chegou. E aí, o seguro do seu carro vence esse mês? Se você vai renovar, se você vai fazer o seguro do seu carro em junho, aproveite que o mês tá só começando e que você tem tempo pra pesquisar e achar o melhor preço. Fazer isso com calma, não deixar pra última hora é a melhor coisa. Faz o seguinte, se adianta, liga pro seu corretor e peça pra ele cotar com uma, duas, três seguradoras. Depois, pede pra cotar também com a HDI, você vai ver a diferença, 15, 20, 25%. Agora a diferença não fica só no preço não, também na rapidez de atendimento, a diferença também é bem grande. A HDI tem o HDI Bate Pronto, um centro de atendimento que libera em poucos minutos o conserto do seu carro. É por isso que na HDI você ganha duas vezes, dinheiro na hora que contrata e tempo na hora que precisa usar. HDI Seguros é de Bate Pronto, consulte o seu corretor. Hoje eu li um tweet. Um Twitter! Um Twitter! De quem, KG? De um ouvinte aí, tal, que o cara disse que o Didi visitou o Dedé no hospital, né? Sim. É, por enquanto é o Didi que tá visitando o Dedé. Se a coisa piorar, vai começar o Zacarias e o Mussum a visitar o Dedé no hospital. Ai, Dedé! Ai, Dedé! Piadinha negra, Dedé. Deve ser horrível ter o pé puxado pelo Mussum, né? Imagina que... Ah, pode ser pior. É? Mas, Zacarias? Vai daí, Rodaica. Boa tarde, bebês. Boa tarde. Vejam boa a influência tarde. Que o programa tem sobre as crianças. Ai, que medo. Uma colega de trabalho, a Aline, conta que perde o marido, Felipe, nos dois horários do programa. Porém, dia desses, ela se sentiu vingada ao participar do seguinte diálogo com a filha de 8 anos. Mãe, tu trai o pai? Não, minha filha, por quê? Porque o pessoal lá do Pretinho disse que todas as mulheres traem. Ai, meu Deus, isso é grave. Ai. Não, não, ela entendeu errado. Eu ouvi também o Potter falar. Ela tem 8 anos, ela entende tudo errado, ela tem problema. A criança não satisfeita foi falar com o pai e declarou, pai... Eu perguntei pra mãe se ela te trai e ela disse que não, mas eu não acreditei nela. Todos os ouvintes são influenciados pelas histórias ouvidas no PB, mas por esse relato vê-se que as crianças estão mais próximas das interpretações literais do que é falado por aí. É, pessoal, vamos dormir mesmo com essa. Assim, no... Foi o Fetra que falou isso aí. Mesmo assim, diz ele, fica o recado pro marido da Aline, o Felipe. Abre teu olho, magnata. Abre teu olho, marido. Abre teu olho, magnata. Ô, papai, me ajuda? Quem mandou o e-mail foi o Matheus, mas é verdade, as crianças escutam e é o pé da letra, né? Pá, essa daí foi uma direta, olha. Essa não tem muita explicação, né? Não, o Potter, eu me lembro que saiu. É isso. O Potter falou o seguinte, ó, toda mulher pode trair. Independente de ser bem tratada, maltratada. É que ele só esqueceu de dizer o pode. Falou pode depois, quando ele foi questionado. As pessoas ouvem quem elas querem. Não, mas é um bom puxão de orelha, pra gente pensar no final de semana. O que a gente faz? Então não pode mais fazer cantadinhas também, que daí não vai. Pode. Mulher solteira pode, né, Jesus? Pode fazer com as cantadas. É, mulher solteira. Aliás, hoje é sexta-feira, tu podia fazer botar umas cantadas. Manda aí, Jesus. Tem sexta-feira é dia de cantada. Dá as cantadinhas pra galera, ó, que vai no Lapa Rios hoje, meu. Vai junto lá, Jesus, hoje. Leva a Jennifer, libera lá os de vocês. Libera, meu. Libera. Tu vai chegar pra ela hoje e vai falar assim, tá lá. Eu não. Ana, tu é a pessoa que tá ouvindo, tá lá. Me chama de Homem-Aranha, tá lá, que eu te faço subir pelas paredes. Opa! Isso é galo, tio. Essa foi meu quente. Deus. Vai chegar pra ela, tá lá, e vai dizer o seguinte, meu. Eu não sou o Piu Piu, mas eu acho que eu vi um gatinho. Cantada homossexual, gente. É, gente. Essa é ao contrário. Essa é a gatinha. Uma gatinha. Mas você que vai no Ocidente hoje à noite. Lá em Floripa vai aonde? No Concorde. Vai no Concorde, Floripa, chega pra aquele bombadão e fica a dica. Paulinho. Pro Paulinho, vou passar essa pro Paulinho. Acho que eu vi um gatinho. Essa é boa pra os homossexuais. Acho que eu vi um piu-piu. Ela responde, acho que eu vi um gatinho, acho que eu vi o piu-piu. Tá aberto a sua baraguilha. Um momento, tá? Não é tudo, mas você é tudo no momento, tá? Nossa. Ah, essa aí até é baita frase, hein? Jason, tu tá melhorando. Mais ou menos. Tá muito bem. Essa cantada. Não, eu acho essa aí foi a pior de todas. É pior, é muito. Porque ele tá deixando claro que naquela hora ela tá servindo. Daqui a pouco, quando acabar o jogo. Isso aí é Charlie Brown só por uma noite. Já não serve mais, gente. Sim, mas é só ali, né? É só que é ali, né, gente? Só quer pegar, só quer pegar. Só naquela hora. A mulherada tá ligada. Cantadinha da homenagem aos meus bruxos, tá lá, o Paulistas, meu furo, tá lá, o Carretas, meu. O furo? O Rafa Diagão, meus bruxos. Sarampo não. Ah, o Sarampo também é. O Sarampo tá sempre na rádio. É que o Sarampo tá furando teus olhos. Sarampo tá, olhos, casa, né? Sarampo tá cuidando da gente. Vai. Mas tem um amigo, sabe? Amigos. Quando tu tá aqui no programa, o Sarampo tá cuidando da gente. Vocês ficam jogando videogame na casa. Tu deixa os dois na tua casa. Tem um amigo. A dona Rose fica no bar essa hora. Tá no bar, meu. Aí fica o Sarampo e a Jennifer jogando videogame no teu quarto. Sim. Que é no andar de cima do bar. No segundo andar. Eu adoro essa tua inocência, gente. Inocência por quê, tá? É um guri inocente. A mulher tá acontecendo. Minha mulher que, agora não que, sei. Então, pelo menos o jeito sabe que eu ela sei, tá. Eu sei, ela tá na barra. Quem vai aí? Vamos lá, dois caçadores estavam sentados sobre uma árvore descansando quando houve um rugido terrível. Meu Deus! Isso é um rugido terrível. Peraí, só um pouquinho de novo. Rugido terrível. Terrível. Meu Deus, um leão! Gritou um deles. Mais do que depressa, o outro começa a calçar as botas. Mas por que tu tá calçando as botas? Tu não acha que é capaz de correr mais que o leão, acha? Não, mas sou capaz de correr mais do que você, com certeza. É esperto, né? Mais uma aí, rapidinha, Piaget. Vai, depois de 15 anos, os caras conversando, se encontram novamente depois de 15 anos, e um pergunta pro outro, como é que vai, compadre? Ah, tudo bem, tudo bem. E teus filhos? Ah, o mais velho virou viado. Aí o do meio... Gente do céu. Eu não tem problema. Tá escrito aqui, ó. Tá escrito. Mas não dá nada, falada. E o do meio, do meio? Eu sou um hemofílico do programa. Eu admito, eu admito. O do meio. Olha, do meio virou viado. Pô, virou viado virou, do meio também. É opção, how interesting, né, how interesting. É uma opção, meu, mano. E o mais novo? Não. Mais novo, só desmunheca quando bebe. Mas bebe. Acho que não tem tempo pra mais nada. Eu já me queimei o suficiente. Bom que o Paulinho não veio hoje, né? Mas bebe! É uma pena. Te queimou hoje, Magnata. Tá meio queimado. É, chega, né, cara? Queimei o dedo hoje. Sabe que vai ter show da tribo, né? Vai ter show da tribo em Porto Alegre. Pause? Vamos voltar aos bons tempos no Bar Opinião. Ah, que? Dia 15. Dia 15, pega tribo de Tchá! Tribo produto de nacional. Um abraço pro grande Magnata Paulo Dionísio. Tribo de Tchá e produto nacional. Tchá, Rastafari. Que horas vai ser isso aí? Que horas? Depois de passo, depois de passo. Que dia vai ser? Que dia? Vai ser dia 15, vamos galera correr. Que for vai ganhar um presentinho. Eu vou. Vou botar minhas botas pra correr mais rápido. E ontem no show do Jack Johnson tava. Vai sobrar tava uma galera lá, né? Lotado e tal. Fazer cheio. Hoje vai ter show. Do Jack Johnson! Ô, olha legal, aqui, ó. A Thalita manda pra gente aqui, ó. Johnson. Quem usa Twitter é twitteiro. Aham. Quem usa Orkut é orkuteiro. Quem usa punho. E o Facebook é o quê? Facebookeiro. Valeu, Thalita, obrigado. Mais de se queimar mais uma anotação, uma anotação do Fetter lá agora. Até aqui, Coca-Cola, abra a felicidade. Nova skin, um cervejão, se beber não dirija, Porã. E as melhores ofertas TIM estão na Colombo, você pode, você merece. Vem aí, mais um trote do jeito. Tá com hemorroida, Gigi? Tô com hemorroida. Não, Gigi. Tá aqui, é um rebolho. Cara. Um abraço pro Mr. P. Potter, né? O Pipo Potter. Às 6 estamos de volta.